Aguardando autorização para aproximar. Tá certo, logo você espera. Na Quebec, chame 1-1-8-9-5. Continuar. Lima mais Quebec, na Quebec, são 2 mais 5. Pode ir para as barreiras. Certo, barreira 2233, obrigado. Né, 6143, vai se aproximar só se eu na frequência 118, decimal 95. 6143. Mantenha o ponto espera, o mic para aviante. Alfa, chamando sexo Juliette. Consciente do Robson 3290. 3290 para informação, um outro tráfego à sua esquerda, um Charlie 182 a 1000 pés. Consciente dos tráfegos, 3290. Papa Romeu, Tango de Abraço, para informação, temos um tráfego a 2 milhas do externo. Teria condições de cruzar de imediato? Gente, autorizado de imediato cruzamento, agilizando, Papa Romeu, Tango de Abraço, para informação, temos um tráfego a 1000 pés, próximo a Ceasa, um Charlie 182, reporte visual também com o mesmo. Sena 6143, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Quilo Serra Lima, autorizado cruzamento para pau estacionar frequência livre. Obrigado. Sena 6143 para informação de tráfego, um Robson 44, cruzando a final da pistola 0 a 500 pés. Não interfere, aguarde pista livre para o seu pouso. O vento prossegue no 30 graus, 08 longe. O Papa Romeu Tango de Bravo, reporte visual com Charlie 182, próximo a Ceasa. O Papa Tango Oscar Freeform, mantém o 360 na posição Ceasa para informação de tráfego, o Robson 44, vai prosseguir para pouso no Enrimar. Paciente, ficará atento sem contato visual com o tráfego. O Papa Tango Oscar Freeform. O tráfego com o 350 vai ser feito. Mantenha o meu pé e espera na Ceasa. Então, 1-0, contato visual com tráfego na final da 1-0. Oscar Golf Uniforme. Gente, Papa Tango Oscar Golf Uniforme. Teria condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo? Afirmativo. Vai se enquadrar como número 2, contato visual com tráfego na final da 1-0. Oscar Golf Uniforme. Então, 3-2-0 no solo. Aos 4-2-0, chame o controle de solo na frequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9 a livrar. 3-3-2-9-0. Papatango, Oscar Golf Uniforme, autorizado final da 97, aguardando autorização para descida e pouso. Paciente, Oscar Golf Uniforme. Gente, reporte solo controlado, Papa Romeu Tango de Abraço. Solo controlado, Bravo. Sala 643, autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, Oxa 6143. Foi Salvador, boa tarde, gol 1166. R9, pista no zero. Gente, gol 966, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, 66. O Papatango, Oscar Golf Uniforme, autorizado, descida, final do 97, aguardando autorização para pouso, tráfego já avistado. Oscar Golf Uniforme. Aliás, uniforme, papá, confirma o chamado para pouso. 869, prossiga a torre. Teria condições de taxar um pouco mais à frente? Ah, sim, vai estar aqui um pouco mais à frente, 869. Gente, graças. Nada. Gente, Papa Romeu Tango de Abraço, livre corte. 6201, decola de imediato sem parar, com fica autorizado na intercessão. Afirma, senhora, 6201, autorizado a alinhar e manter, agilizando manobras, aguardando pista livre. Nossa, Golf Uniforme, autorizado com o Sistema 7, vento 140 graus, 10 nós. Ok, Golf Uniforme. Alugou, não quer mais seguir no ataque, 0 vezes. Sim. Xené 6143, no solo 44, liberado do semicontrole sol na frequência 121, decimal 9. Estiver aqui, deixando a entrada do portão 08 livre para a nave da companhia. A demora foi só que o Finger chegou agora, mas vai livrar o colega entrar. Sim, te agradeço. Azul 2639, observando companhia, efetuando pushback no 8, ingresse Juliette. E assim que ele liberar a entrada, entre no 08. Da Juliette, da 3, 2, 1, 3. Oxalá, 143, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, em 143. Da 3290, ingresso em retaguarda do Embraer para o portão 7. Fique só atento que o Embraer provavelmente vai manter posição um pouco antes do portão 8, aguardando a liberação. Perfeito, vai ver se é possível ingressar para o 07 com segurança, o da 3290. O 1966, traço avançado, autorizado pouso, estrona 0, vento 140 graus, 09 nós, agente altímetro na 0, no 2. V2, pouso autorizado, 1066. Xené 601, decolado aos 45, controle transfere 119, decimal 8. 198, bora. 7, mantém a posição. Controle Salvador, 6201, da Oxanela, na pescoço. Xanela 6201, no contato radar na decolagem, sobre a via Cedo da El para nível 360. Via da El 360, pode valer, Leda? Após 2000, autorizado, Leda, Xanela 6201. 6200, Leda. Para o 8, o tráfego anteriormente informado, agora está na posição de 2 horas, 7 milhas, passando do nível 115 para 120. Ah, okay. 08 negativo, mantenha o nível 130 devido ao tráfego anteriormente informado. Batava Mike Bravo Yang, tentando a possível inserção turbulência do Boeing da Gol. Autorizado o decolagem, estou no 7, vento 150 graus, 09 nós. Pode iniciar, atento à inserção do turbulência. Boa noite, 69, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. E manter a pista no 0, boa noite, 69. Passageiro 2233, ciente, aguarde para a ascensão. Paulo, 47, olha para o sistema de controle sol na frequência 121, decimal 19. Leva 219, 1966. Estrela superado, vou para nível 160. 160, 2233. Fotango Mike Bravo, aqui decolado aos 47. Sendo que eu estou observando a frequência 119, 1980, corredor, Xé. Mike Pravianque, controle 198 via corredor, Xé. Até o regresso. 2 milhas, noroeste, Salvador, resta uma navegação na Praia Diamante. Controle Salvador, Mike Pravianque. Mike Pravianque, aguarde. Região 08, copiou o controle? Patango, Mike Bravo Yankee. Prossiga. Ok, senhora. Mantendo meu pé via corredor Axé, instruindo até o farol da barra e depois em coordenação com este controle, ascender para o 145 no setor UI. Atenção, Patrão, Mike Bravo Yankee, mantendo o meu pé, corredor acesso. Reporte-me outra vez fora da barra. É Mortarado, farol da barra, mantendo 1.000 pés. Mas não autoriza 3.000 pés para o Mike Bravo Yankee? Botão Mike Bravo Yankee, negativo, mantenha no meu pé. Manterá, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, é o controle? Prossiga, lá sua escuta. Confirma o setor que o senhor deseja subir para o 145? Setor isso, senhor. Até 30 milhas. Certo, copiado. Poderia ser na vertical de Veracruz? Afirmativo, pode ser. Certo, mantenha o corredor Axel no 1.000 pés. Aguarde autorização para prosseguir no, para a Ilha de Veracruz, o Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee. Boa tarde, voa 1869. Patango, Oscar, Golf Kilo, descendente para nível 050, o ajuste na 092. Voa, gol 1869. 1869, chame o controle em 1198. Já estava monitorando 198, mandou chamar 208 agora. Ok, retorna agora. 2 milhas de Brasil, Salvador, teve o radar encerrado, chame o controle de Leos na frequência 120.1. Controle de Leos 1201, ajuda aí, 1901, Salvador, gol 1869. Gol 1869, contato radar na decolagem, receba via saída Árvore 1 para nível 360. Árvore 1 para 360, gol 1869. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, se aproximando do ponto de 1.0, pronto. Azul 4206, boa tarde, autorizado. Alinhar E, decolagem no 0, vento 150 graus, 099. Autorizado a linha E, decolagem no 20, azul 4206. 3897, autorizado Guarulhos, Dr. João no 0, nível 320, curva direita da Euleta Motiva, transponder 5050, controle Salvador, 119.8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via Santos Dumont, 10, da Euleta Motiva, curva direita após o decolagem, 5050, transponder 119.8, controle. Correto e pronto. Confirma, Salvador. Confirme. É o TAN 3897, autorizado 320 para Guarulhos, via Pesolo 10, recola com curva direita na Dael, Leda, Motiva, 0050, transponder, 119.8, controle. Correto e pronto, pushback. Chama. Estamos no centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Todo Salvador, muito boa. Azul 4206, decola na sua escuta. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Via Puca para o 350, Azul 4206. É 4 horas, matar o mais de Brasil. Abatango Mike Bravo Yankee, autorizado de subida para 3 mil pés, posição 012. 3 mil pés, Jack Mike Bravo. Comandor, autorizaria o voo 1869, direto para São Elefa? Voo 1869, autorizado direto a Elefa. Direto a Elefa, muito obrigado. Para o céu, qual nível no meu pé? 42, confirme. Confirme o procedimento direto, tá? Sente autorizado, corredores. Uno mil pés, decolando a pista 7, curva direita, controle Salvador, 1198, transponder 50 segundos. Gente, eu passando o Mike Bravo Yankee, aguarde para subir para nível 145. Quero 5 a bordo. Estacionamento, Itaco, torre 1895. Abatango Vitor, Charlie Hotel, boa tarde. Liga acionar, reporte táxi. Tango Mike Bravo Yankee, controle. Escuta. Antena é presente, proa, autorizado subida para nível 145. Antena proa 145, liberado, Mike Bravianca. Channel 6201, chame sempre Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1, 2, 3, 5, 4. Volume 45, Vitória, pronto? Fechado. Autorizado, Vitória. Volume 45, Perdulo 44, nível 360. Curva à direita, Dael, Leda, seguro. Transponder 5057, controle Salvador, 19, decimal 8. Bom, vamos lá, 360, autorizado, Vitória. Curva à direita, após, Dael, Leda, seguro. 5057, 19,8. Bem, aqui. Correto, aeropia preciso 44, controle e cogema. Correto, me pronto, feedback. Está confirmado, preciso 44, não é importado, vamos mais 45, beleza. Não copiei a última transição. Está confirmado, aeropia preciso 44, reportará para o feedback. Sim, já. Salvador, 3289, 7 no 05, pushback, retornamento. Autorizado, 3289, corrigindo. Pelo tanto, fecha agora, espera o pushback. Salvador, uma boa, então. Então, 3289, com a tração de identificação, já sabia chegada Mari para o nível 060, registro na 012. Chama sempre Recife na frequência 128. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, uma boa tarde. Táxi azul 2712, 36 a bordo, 2 horas e 10, alternando o Marcial. Rapaz, só pra ver. 36, 36. Passará a passar um carro de troço, né? Do aguardo, é um garoto. É um no 0 no 2. Frente, parte principal, Índia, aponta para 295, com menos 2, 27, no 2, boa. Gente, acho que eu consegui, eu mantenho 050. O voo chegou a quilo, desce para 3.000 pés, o voo existe na 092. Desistiu, 094, reduz a velocidade para 2209, segue como número 3. Mike Bravo Yankee, autorizado voltar para a vertical de Veracruz. Afirmativo, curvando pela direita para a volta para a vertical de Veracruz. Mike Bravo Yankee. Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 5255, obrigado, tá? A Tango S chegou a Piquilo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020. Esquerda 020. A Tango S chegou a Piquilo, limite radial 2 na visão de Salvador. Tango S chegou quilo, vai seguir o tráfego agora, está na posição de 12 horas, 1-1 no milhas, rumo a este, um Charlie 208, passando a nível 050 e descida para 2500 pés. A 3894, desço para 4.000 pés, ou existe no 092. Alvo 18, tem um bom voo. 198, controle, obrigado, boa 2712. Salvador, boa tarde, azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 1970. Via Conde para 1970, 2712. Na 3894, confirma indicada. 94 também. Esse é a condição de para 1909. Batango, Oscar Golf Kilo, agora 2-0 milhas oeste. Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Continuo, mantendo 3.000, Oscar Golf Kilo. 3894, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0125, o limite radial 300, Salvador. Papatango Oscar Golf Kilo, desça para 2000 pés, voa ajuste 1092. 2000, 1092. Quatro vai seguir o tráfego agora na posição de 2 horas, 1-3 milhas, rumo oeste, um Charlie 208 com 1-50 segurando. Guardião 08. Guardião 08, contato de aproximação, chama em torre na frequência 118, decimal 95. Chama na torre 118, 95, Guardião 08. O eco ainda na Alvema para a descida da Navescal de Veracruz. 190. Guardião 08, a torre, ajuste 1012, vento para cheque 140 grau 079, reporte Serra Vitor 372. Passará na Serra Vitor 372, o Guardião 08. O 85, pela direita, Mike Braviak. 3894, informo que temos um tráfego Xingu na sua vertical, mantendo o nível 945, livrando, descendo até o 085. Autorizado, a linha de decolar, piscando 0, vento, 130 grau, 089. A linha de decolar, 0, 2387. Guardião 08, informação de tráfego, 321 da TAM, alinha no cabeceiro 10, para iniciar a rolagem. Centro do tráfego, 08. Acho que foi o Oxanair. Oxanair 6259, Guarulhos autorizado, Upper Zulu 10 Salvaté, nível 360, curva direita, dial, Leda, Motiva, transponder 5056, controle Salvador, 119 decimal 80. Meia 259, Xanel, correto em pronto. 3894, tráfego 3 horas e 10 milhas, com a 309 de Banco Fijian, Charlie 208. Da condições, reduza para 1809, autorizado a reassumir a navegação na produção Vitor 368. Três oito nove quatro, informa ajuste no 092. Então, agora acho que o Golf Kilo estabilizou. Estabilizado, então. Torre 118 do final 95. 95, obrigado. Bom trabalho, senhor. Boa noite, boa tarde. Azul 2639, Centro Sierra, autorização. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 340. Azul 2639, Rio de Janeiro, autorizada. Persolo 44, nível 340. Curva à direita, da El, Leda, seguro. transponder 5061, controle Salvador, 119.80. Afirmativo, desça para 2.500 pés, o ajuste, como já informado, 1.012, reforça estabilizado. 30 graus, 089. Obrigado, pouso 17, guardião 08. Papatango Oscar Golf Kilo, informação de tráfego, caravana da Polícia Militar, sinal 17, já para pouso, sem interferência. Tomate, vai apresentar 3897. 3897, autorizado Leda. Autorizado Leda, 3897. Chegando 085, Eco, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, ciente, informe, confirme canções. Tem a pose na 17. A gente voa na proa da rotatória, prossiga na descida para 1.500 pés, ajustado em 1.012. 1.500, proa da rotatória, Mike Bravianchi. Gente, Oscar, Golf Kilo, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, vento para check 130 graus, 08 nós. Patango Oscar Golf Kilo, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Guardião 08, no solo 12, autorizado backtrack, segue táxi via Oscar até o Graer, ao estacionar a frequência livre. Autorizado backtrack, voa no 966, senhora, identificação de chegada na área, e se mantém o nível de voo 050. 050 na Azul 2701, mantém o nível 140. Boa tarde. 2701, boa tarde. Assina a identificação, mantém o nível de voo 140, informa de justiça Salvador no 012. Ok, ó, azul tá com. Mantém o 140 na proa de 5. Fecha. 3894, final da 3894, chama a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. Gente, Guardião 08, boa tarde. Salvador, uma boa, esse é o 3894, a tela vai passar o carro, Guardião 3894, boa tarde, ajuste no 02, continua a aproximação, vai da pista livre. Abatango Oscar Golf Kilo, no solo aos 1-4, direita 1-2-1, decimal 9. Oscar Golf Kilo para parte 3? Direto. Direto. Quilo, pode três. Dan 3894, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 089. Tive pouso na pista no zero, Dan 3894. O 645 autorizado, chame tá. Cruzando 3000, tá pra rotatória, Mike pra Bianchi. Vai, pessoal, um toque arremetida, 97. Gente, prossiga na descida até o 1500 pés, aguarde ponto de transferência, o Mike pra Bianchi. Reporta com o visual com o campo. Reporta lá, visual com o campo, Mike pra Bianchi. Dan 3897, chama agora o centro Recife em 125 decimal 1, em caso de falha, 12835. 1 com campo, é Mike Bravian que vai interceptar a longa final da 1-7. Bem, chama a torre em 1895 para ingresso no circuito, Mike Bravo e Yankee. Yankee, graças, boa tarde. 1-9-4, no solo, 1-7, direita, 1-2-1, decimal 9. 1-9-4, 3-2-9-4. Oi, Salvador, Mike Bravian. Papatango, Mike Bravian. Ajuste no 0-2, vento para cheque 1-4-0 graus, 0-9-9. Autorizado final no 7, reporte na curta para toque arremetido. Mike Bravian, que reportará na curta final para toque arremetido. Quatro, Alfa Juliet, Portão 9, autorizado. Bravianchi nacional, baixar travado. Abatango Mike, Bravianchi, visual, autorizado, toque, remetida, pista no 7, vento 140 graus, 08 nós. Gol no 966, prosseguindo a descida sem restrições para 2500 pés, hoje 1013. Autorizada a RENAV, reporte estabilizado. Apositado pro AD. Do Serra Vitor 366. 366, apositado. 64 para o táxi, 73 a bordo, 3 horas e 20 horas na Galeão. Qual para B? 173. Nome 45 à direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, QNH 013. É, corrigindo, é 172. Colocou 645, PLB 178. 178. Em estacionamento, a Xanera 6259 na posição 3. Foi remeteu aos 20, curva à direita. Os dados que eu falei da pista no 7, reporte na final. Curva na direita, reportará na final. Vai em quebrar Viagem. Boa noite, eu vou no 645, tá? 1-0. Gol no 645, boa. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento, 120 graus, 099. Decola no 0, gol no 645. Mike Bravenck para girar base para sinal. Gente, Mike Bravenck, tráfego avistado, autorizado, toque remetida pista no 7, vento 120 graus, 109. Ok, professor, girando base para sinal, machado travado, informo que esse pouso será final. Gente, Mike Bravenck, autorizado, pouso final, pista no 7, 120 graus, 109. Yankee, após o pouso, se possível, backtrack hangar do Grae. Gente, não há nenhuma aeronave mais no, para pouso no 7, será autorizado o backtrack. Yankee. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, direto Alepa, nível 160, decola da pista no 0, curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, transponder 5075, transponder Cojan, controle 119.8. Ótimo, então estou autorizado no 60, conforme a rota, plano, decola da 10, curva à direita no Arbor. Transição Elefa, aciona 5075, controle 198-272. Correto, a saída é Arbor 1. Arbor 1. Chame o próprio pushback no 71. Obrigado. Voo no 645, decola os 24, controle Salvador 119-8, bom voo. 198, boa. 195. Papatango Mike Bravenck no solo 24, autorizado backtrack, livre via Oscar até o Graé ao estacionar a frequência livre. Mike Bravenck, estou falando, boa tarde, 6-1-9-6-6. Gol 1966, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 099. Livre, pouso no 0. No 3. 2950, 0093, contra o ar. Qual Oscar Golfo Filo acionado para a taxa do 4-3 para o hangar da Baixé? Qual o nome do tráfego? Oscar Golfo Filo. Oscar Golfo Filo, autorizado, chame na Lima. Ali, mostra aí. Oceaner 6259, boa tarde. Mantenha o ponto de espera no zero. Confirme esse visual com 37 da Gol final no zero. Afirmo 6259. Oceaner 6259, após o pouso do mesmo, autorizado a olhar e manteve-se no zero. Após o pouso do mesmo, ali mantém 90, 6259. Ciente Mike para Bianchi, boa tarde. Azul 2039, ponte 8, feedback de acionamento. Autorizado, 2039, generais. Gente, autorizado, 2039. Azul 2781, tá na escuta? Porra de autorização, 2701. Guarda, 2701. É, aguarde 507. Gente, obrigado. Você mantém nível 160, azul 2701. 160, azul 2701. Azul 2701 no controle. Pouso 2701, chama centro Recife em 125 decimal 1. No solo 28, direita 121, décimo 9. Direita 1219, obrigado, boa. Quilo cruzamento autorizado, pistão no 7. Autorizado, obrigado, boa. Salvador, gol 966, livrou a direita na época. Gol 966, via alfa, mantenha a posição de Patrícia Juliette. Via alfa, mantendo da Juliette, 966. Oceaner 6259, autorizado, decolar, pista no zero, vento, 1110 graus, 089. Alinhamento, decolar, 6259. 25, centro Recife, 1251, em caso de falha, 12835. Boa, 3020, 100 a bordo, alternativa. Autorizado táxi 2039, via parte principal, táxi para Índia, ponto de espera da 10-11895, que negar 1093. Gente, acho que é Golf, ele fala em frequência livre. Tarde. Agora puxa o estacionamento azul 2781, parte 3, condição. Azul 7-1 autorizado, chame táxi. Táxi 7-1. 6259, decola 30, controle Salvador 119, décima 8, quase. 198, bom trabalho. Ave 6259, Oxenar. Oxenar 6259, contato radar na decolagem, saída da El, nível de voo 360. Israel 360. Sozinho para a Aero, portão 10, voo 9-6. Voo aéreo 7204, nível táxi, reporte no ponto de espera do hotel para cruzamento. E 259 autorizada por hoje, Leda. Leda, obrigado. Boa tarde, autorizado. Alinhar e decolagem no 0, centro, 120 graus, 099. Papa Romeu, Papa, Papa Golf, com informação, Sierra. Papa Romeu, Papa, Papa Golf, Sierra, identificação, chegada à área, autorizada descida para o nível 050. Claro, 050, Papa, Papa Golf. Para o táxi, o Azul 2781, com 60 voado, 2 horas e 30, apenas Salvador. Autorizada, 2781, em frente, parte principal, que é 30, ponto de espera da 01118, Senegal, 0013. Ativa em frente, parte principal Índia e chamar a torre 2895, 1322, 1721. Azul 2639, decoladas 33, controle 1 no 9, décima 8. Troca 8, 2639, boa tarde. Azul 2639, contato radar, nível de voo 340, saída da El. Fazendo para a El, 2639. Azul 2781, autorizado, alinhar e decolar, fixo no 0, vento 1, no 0 grau, 089. Autorizado, alinhar e decolar, vento 0, 2781. 204, estamos passando a sua. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 204. Concessionário 7204, autorizado cruzamento 1028, no taxiway Delta, chame solo, 121.9. Confirme? Gente, o azul 2781, decolado às 36, controle 119.8. 19-8, azul 2781. Controle é o 7281. 781, contato radar, saída Arbor 1, suba sem restrições, do nível 160. Sem restrição, pulo 60, 2781. Comodoro, Papa Golpe, após o TAP, vai para o guarda 366? Após o TAP, 366, Papa Papa Golpe. Bem, de novo. Chone 6259, chama centro Recife em 125.1. 251, bom trabalho.